3 a 05 120. Bom dia. Salvador, Departure Control, good morning, Azul 2783, testing 1100. Azul 2783, with a contact on the passing climb and maintain flight level 160, Arbor Departure. Arbor Departure 160, confirming no restrictions, altitude. Good evening, sir. Climbing and maintain flight level 160. 160, no restrictions, Azul 2783. Solo da 3517, como é que está? Da 3517, aguarde. Casa 6570, confirme os dados. 2 a volta, autonomia 3 horas e 5, confirma na alterna Salvador. Confirma na alterna Salvador. Casa 6570, taxi BA4 1 no Índia. No ponto de espera, chame a torre no noito, decimal 95, ajuste no 0107, bom voo. Casa 4-1 no Índia, stand by. Azul 2783, fly heading Alepha. Fly heading direct Alepha, Azul 2783. Anchile 1357, fly heading Mopso. And contact Recife, frequency 128.8. Very Foxo and contact 128.8, so long. Azul 4201 on ground. Go ahead, Azul 4201. Azul 4201, your flight plan is not available, okay? Okay, may I request a DLA? Maybe a new flight plan, okay? Okay, thank you, 4201. Afirmo, livre acionamento, chame pronto para o táxi, portão 04. Sim, 35 no táxi, chamada. Salvador, portaria do 2203, informação de net, partiu 3, 2 Romeu, autorização Vitória da Conquista. Eu 2223, aguarde cópia. Delta 420, ground. Just checking, did you receive any de-electrics? Delta 420, not yet. Okay, I will coordinate the receive center, standby. Okay, I got in contact with my company and they told me that there is a TLA to 1015 kilos. Roger, coordinate Azul 420. Okay, thank you. And Azul 420. Axel está 3597 em 152, 3 horas e 20, confirme. Via Índia, no ponto espera chame a torno no 8, decimal 95, ajustando 0 ou no 7, bom voo. Via Índia, no ponto espera 295 e 17, boa. Atalho 2223, copia. Prossiga. Atalho 2223, destino Serra Bravo, Quebec, Vitor, nível 180, aprovado. Decola da pista no zero, perfil de saída Arbore Lefa, curva à direita, rota DC do aeroporto direto. Transponder 54 no 3, controle Salvador 120, decimal 80. Gente, autorizado com pista, 180 é o nível, decolador no zero, curva à direita, Arbore Lefa, direto ao aeroporto direto destino, 54 no 3, 208. Passaria 2223, cotejamento correto, informação em curso, Juliette, chame pronto. Paciente da mesma, chamaremos. Sou 87, serviço radar terminado, 5.6 milhas no setor sudoeste de Salvador. Sendo agora o controle Ilhéus na frequência 120, decimal 1. 1920, 1, 4, 2, 4. E o 98 no 1 no Ciente, coordene com a equipe de solo para o pushback, chame pronto para o táxi. Espera pronto, tá 357, bom dia. Então 357 autorizado, alinhar e decolar, pista no zero, vento no 50 graus, 08 nós. Aline de Paula, da 35 na frente. Sound of 2401, just checking, do you have our DLA? As a 420, you are trying to find your DLA message. Stand by, please. Okay, thank you. Salvador, bom dia, bom 759, Guarulhos, autorização Guarulhos. Bom 759, aguarde cópia, Guarulhos. 759, copia. Copia. Uno 759, Guarulhos, Serra Bravo, Golfo Romeo, nível 360, via Pêndulo, 1-0, 1-0, Tango Bravo Eco. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda, Motiva, curva direita, transponder 5421, no controle Salvador 120, decimal 80. É, o tráfego é o Gol 9759, a gente vai precisar ir na aerovia inferior, teria que ser a Golf 677, nível 240. Gol 759, informo que não tem essas informações no plano, aguarde e vou checar, só confirmando, nível 240 inferior. Isso, com a pela Golf 677, Léo, Whisky, Uno, Mochete. Uno 759, desconsidere última autorização, aguarde cópia. Na escuta. Catargo 6570, transmissão serviço, em 12685, caso negativo, 125, decimal, 45. 2685, andando 6, 1208. 208, 357, boa. Oi, Salvador, bom dia, andando 3517. 3597, bom dia, contato para a decolagem, submantenha nível de voo 360, via saída Arbor. Autorizado 360 via Arbor, autoriza direto Elefa ou Arbor? 3597, autorizado voo na 3 de Elefa. Direto Elefa, 3597. The company and our flyback, Azul 420, roger. Para o táxi com 2 a bordo, 3 e 10, vamos ver na beleza. Confirme os dados, Rio 989. Para o táxi, 2 a bordo, 3 a 10, alternando, beleza. Rio 989, copiei 03 a bordo, confirma? Não, 2, 02. Rio 989-02 a bordo, táxi via parte 1 no Índia, no ponto espera chame a turno no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 7, bom voo. Parte 1 no Índia, 895 no 0 no 7, obrigado pela atenção, bom dia. Azul 420 on ground. Ahead, Azul 420. Azul 420 on confirm, if you are complete or ready to start up. Not yet, but we are saving for 5 to 10 minutes, this is 421. Azul 420, roger, stand by please. Okay, do you have our clearance? We are trying to release you by the recipient, okay, stand by. Okay, thank you. Azul 420, go ahead. Now we are completely ready for parking. As soon as you have our clearance, we are ready for parking. Roger, 1 minute please, Azul 420. Thank you for coordinating. Azul 420, are you ready to copy? Affirm, go ahead, Azul 420. Azul 420, clear to Sierra Bravo. Kilo Papa, nível 3, flight level 300, via Oferzulu 10, Papa, uniform, Bravo Alpha Vito, then via flight plan road. Take off from the 10, after departure, left turn, correction, right turn, dial departure, Multiple transition. Call code 5025. Depart control frequency 120.80. Just confirm our transponder codes, please. Azul 4201, call 5025. Roger, clear, flight level 300 to Campina, via flight line road, center Zulu 102, position full bus, Papaya Inform Bravo Alpha Victor, then up to Zulu 16. Departure runway 10, right turn, dial, departure, watch for transition, clock 5025, and departure control 120, this morning. Azul 4201, read back correct. Juliet, information, clear to start up at gate 01, copy red for text. Roger, clear first back and engine start, outside back my red for text. Azul 4201. Azul 4234, aguarde, copa. Terceira entrevista. Sete cinco nove, copia. Ah, escuta, 759. Bônus 759, autorizado destino Serra Bravo, Golf Romeo, nível 340, via Golf 677, Ilhéus, Whisky 1, Mochepe, após direto. Decola da pista 10, perfil de saída Dael, Coral, Dael, transição Coral, curva à direita, transponder 5421, no controle Salvador 120, decimal 80. Gente, autorizado, via Golf 677, Ilhéus, Whisky. Sai na decola das 9 horas, sai na Dael, transmissão coral, controle da direita, 421 é o transponder, 208 é o controle, você não confirma a vista do povo 340? É, Bono 759 só corrigindo, ok? 240. Gente, 240, Bono 759, obrigado. Bono 759, cotejamento correto, informação em curso, Juliette, chame pronto. Gente, 759. Sente da Juliette, autorização, Porto Seguro, Gol no 649. Gol no 649, número 2, para qualquer lado. 649. Azul 4234, copia. Consiga. Azul 4234, Recife, destino, Serra Bravo, Romeo, Foxtrot, nível 350, via Zulu, Unofred. Decola da pista 10, perfil de saída Buca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5425, controle Salvador 120, decimal 80. Azul 4234, confirme o transponder e rota. 5425, transponder e a rota 2237. Azul 4234, cotejamento correto, informação em curso, Juliette, chame pronto. Ground Azul 4201, wakeband taxi 104, close on board, and doing 4 hours and 40 minutes, and alternate to Verão Preto. Se o Mestre Juliette Romeu mantém a 510 sobre o terreno, repasse para cruzamento da pista 90. 17, have a nice flight. 1017, clear taxi, still holding point, when ready to tower 180 to small 901, Azul 4201, hold on. Então, meu Serra Charlie Echo, com identificação, autorizado descida para nível de voo 050 na proa de Amã. 050 na Então, 3597, chame centro de FIFA em 1288, caso negativo, 126, decimal 0. 3597, 1288, negativo 260, pode. E o 9811, autorizado a prioridade Abuco. Abuco, 9811, obrigado. Morning, Azul 4201, holding point runway 10, ready for departure. Azul 4201, clear, line up and take off runway 150 degrees, 08 knots. Clear, line up and take off runway 10, Azul 4201. Salvador, Conselheiro 2223, informa que para executar bordo vai ter que manter 3 mil pés a restrição secundária de carga. Conselheiro 2223, vou informar o controle Salvador, obrigado. Obrigado a você. Bono 759, livre acionamento, chame pronto para o táxi, portão 08. Bono 649, copia. Sim, 649. Bono 649, Porto Seguro, Serra Bravo, Papa Serra, nível 360, aprovado via Veruísque 50, BDEV, direto. Decola da pista no 0, perfil de saída da EL, Leda, BDEV, curva direita. Transponder 5430, controle Salvador 120, decimal 80. Seguro 360, Upper Whisky 50, BDEV, após direto. Decola da 10, da EL, Leda, BDEV, com curva direita. Transponder é 5430 e o controle é 1208, Gol, 1649. Gol 1649, potenciamento correto, chame pronto no portão 05. Chama. Tá pronto, 05, Gol no 649. Gol no 649, livre acionamento, portão 05, chame pronto para o táxi. Puxa, 649. Solo, Sideral 9970. Sideral 9970, aguarde cópia. Na escuta. Decimal 80. 120, decimal 80, azul 4201. Thank you, sir, so long. Salvador, departure control, good morning, Azul 4201, out of 1000, climbing 300. Azul 4201, we do contact on departure, climbing and maintain flight level 300, dial departure. Dial departure, climbing flight level 300, Azul 4201. Salvador Azul 4201, request flight direct to Leda intersection. Azul 4201, after passing 2006, fly ahead in Leda. After 2000, direct to Leda, Azul 4201. Sideral 9970, Serra Bravo Tango Eco, destino, nível 340, via Pesulu 20, decola da pista no 0, perfil de saída Momo, transição Nenim, curva esquerda, transponder 5565, controle Salvador 120, decimal 80. E o 9811, chame Recife em 126, decimal 85, caso negativo, 12545. 1265, caso negativo, 12545, 9811. Taxi Bom 759, com Romulo 68 a bordo, autonomia de 3 horas, 56, vamos passar na Galeão. 759, táxi até o través do portão 06, ajuste no 0, 17. Até o través do 06, autorizado no 0, 17. Para o táxi, o Gol 1649, tem 87 a bordo, 3 horas de autonomia, até Aracaju. No 649, confirme o PLB. É, 87. Vou no 649, como será o número 2 no táxi, aguarde. Aguardo, 649. Vou no 759, reporte quando visual o contrato da companhia na saída do pátio 3. No PES, autorizado final do procedimento ILS Express, está 10 reporte no posto localizador. Vou no 649, confirme visual com o tráfego da companhia, taxiando até o ponto de espera via parte 1. Capital, rebatalha. Vou no 649, dê passagem ao tráfego da companhia, voz segue via Índia, no ponto de espera, chama turno no 8, decimal 95. Segue o tráfego da companhia, no ponto de espera, 295, rebatalha. Salvador, Matheus, 759, próximo ao Pantera Pronto. 59, autorizado, alinhada colapso, estilo 0, 160 graus, 089. Entra autorizado, alinhada de colapso, 10, 179. Acionamento Passaredo 2223. Passaredo 2223, remota 12 do Pátio 1, ciente do acionamento, chama pronto para o táxi. Chamaremos. Oi, bom dia, o Gol 649, quanto espera da Mono Zero, pronto. Observe companhia correndo, ali mantém ficha 10. Tá, positivo, ali mantém agora o Gol 649. Bom dia, Mike Romeu Alfa, confirme intenções de voo. Eu tenho aqui Sierra November, Sierra November para Grupo Zulu, Delfilândia. 9 frequency 125.1, if enable 133.25. Roger, assist center 125.1, enable 133.25, azul 4201, follow. 759, decolou aos 36120, decimal 8. 208, bom, 759, bom dia. Ali, Salvador, bom dia, bom, 759, passa 1600 para o 240, nada é o coral. Bona 759, contato para a decolagem, submantém a nível de voo 240 via saída da EL. 9240 via da EL, bom, 759. Lima, Guarda de Eco completo final do procedimento e chame torre 198 decimal 95. 1295, processo ali. É o Golfo que está no tiro. Voltando pelo próximo. É o Golfo que está no tiro. É 23, para continua a aproximação no zero, reporte para São externo. Confirme? Confirma o tráfego de chamada, foi? Autorizado, voa na proa de coral. Autorizado, proa de coral, com 759. 01895, um bom trabalho. Azul 99 já deu 5 afirmativo, livre das restrições de velocidade. E autorizado a descida também para 3 mil pés, ajustado 1097. 3 mil pés, 1097, confirme onde se encontre para o destino do rebote. Agora na posição 13 rebote do batimento. Para rebote, posição 08 do batimento. 649, contato para a decolagem, submantém nível de voo 360 via saída da EL. É, o 360, é possível voar direto da EL? Ainda negativo, voo no 6.9, devido ao tráfego da companhia, também efetua na mesma saída. Gente, cumpre o perfil então, 6.9. Pitango, Kilo, autorizado o início do reboque, é poste no pé. Autorizado o reboque, o senhor, senhora, federal 9970. Federal 9970, livre acionar, chame pronto para o táxi, no pátio 3. Chama o táxi, no pátio 3, 9970, obrigado. Azul 9905, há um Romeu 44 nas proximidades de Duna, não interfira na sua aproximação. Taco Delta Golf 71, Scock Identity, Sentient Fuel Cycle Level 050. Aman Arrival. Aman Lima, confirme o pátio que se encontra e pista de decolagem. Kilo Sierra Lima, copia. Kilo Sierra Lima, Sierra 9, Romeo Juliette, Kilo, nível 160. Decola da pista 17, perfil de saída Arbor, após direto, transponder 5422, controle Salvador 120, decimal 80. Serra Lima, cotejamento correto, informação em curso Juliette, para o acionamento chame a torno no 8.95, confirme PLB. Eco, bom dia. Confirme intenções de estacionamento? Confirme. Autorizado a acionar, chame táxi, quilo Serra Lima. Passaria do 2223 solicita livrar a pista devido a uma pequena pane. Passaria ciente, reporte ao livrar, chame 1211. 211. Motivo técnico? Motivo técnico, senhor. Ciente. Para o táxi geral 9970, está com 3 a bordo, 3 horas e 50, alternamos São Luís. Ciente, federal 9970, táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, no ajuste no 018. Meu antigo, vai reportar para ingresso no pátio 1, geral. Ingresso no pátio 1, geral. 2223. Ciente, ao livrar, chame 1211. Confirmando a informação, retorna pro pátio, 2223. Ah, pro pátio, entendi que ponto espera. Ciente, vamos ir para o meio pro aero, para verificar a posição que irá. Tá legal, chama o solo agora. Afirmativo, confirma o estimado no solo. Não tem previsão, 2223. Ok, ciente. Fica na sua frequência, chama o solo. Sete. Solo Salvador, Passaredo 2223. Passaredo 2223, mantenha a posição na Alfa, aguardando instruções para estacionamento. Mantenha a posição na Alfa 2223. Para ingresso no pátio 1, Sideral 9970. Sideral 9970, táxi aprovado via pátio 1 no Índia. No ponto de espera, chame a torno no 8.95, ajuste no 018. Informativo ciente, vai chamar no ponto de espera 1895. Passaria do 2223, táxi via Alfa, reporte para ingresso no pátio 1. Dois, dois, dois, três, copiou o solo. Via Alfa para ingresso no pátio 1, seria isso? Afirmo, passaria do 2223. Gente. Controle Salvador, azul 9905, estabilizando o localizador visual com cabeceira leve. Do 9905, complete final do procedimento e chame torno em 1-8, decimal 95. 1-8, 95, azul 4, 9905. Serra Charlie Eco, aguarde o parqueamento completo, após prossegue o táxi. Na Lima, chama torno 1-8, decimal 95. Uno 60 graus, 08 mais. E depois o piscina 0, azul 9905. É o Golfo, tranquilo, para informar o termo de rebote. Voltando aquilo, solo ciente, obrigado. Obrigado. Bom dia. O ciente aguarde instruções. Está aguardando instruções, né? Paco Delta Golf 71-2000-6, clear the LS-X-ray, runway 10, reporting like last call. Ingressa via Juliette, remota 1-3. Juliette, remota 1-3. Do 4981, nessa identificação, desça 4 mil pés, via chegada a Golf, ajuste 1-0-1-8. Após o tráfego André 190 na final, a Lima, tem. Você ali me informa a aeronave em sentido contrário? Observe o tráfego, após estar livre até a interseção, chama para ingresso no 7. Azul 9905 aos 50, direito no 211. Direita, salva 2-1-1, azul, 4-2, 9-9-5. Ali, Salvador, bom dia, gol 2199, nível 220 para o 0, quando para a bola. 2199, essa é a identificação, desse nível de voo 050, via chegada a Mário. 050, esse dia é voo 2199. Pede acionamento azul 4234. Azul 4234, livre acionamento no pátio 3, chame pronto para o táxi. Pátio 3, chamará. Paulo Salvador, bom dia, azul 9905, chegou aqui. Azul 9905, táxi via Alfa, mantém antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 9905. Papatango, Índio, Vitor, Charlie. Confirme estacionamento e pista de decolagem. Vitor, Charlie, confirme o nível. Vitor Charlie, aguarde coordenação. Vitor, Charlie, copia. 1208, bom. 1208, obrigado. Bom dia. O sétimo, vá direita, corredor Axé. Após, conforme rota do plano. Transponder 54102, controle Salvador 120.80. Nível de voo 340 via saída Momo. Afirmativo. Vai efetuar a saída Momo, será o 997. Did you want to echo Delta Golf 71 to the tower? Echo Delta Golf 71, contact tower, frequency 118.995. 118.095, Echo Delta Golf 71, good day. Charlie, confirming information in curso, kilo. Golf 71, on the ILS runway 10. Echo Delta Golf 71. Continue approach. Yeah. Wind is 150 degrees or 8 knots. Clear to land. Clear to land. Runway 10, Echo Delta Golf 71. QNH 1018. Chegada Golf. Ah, ok, certo. Azul 9905, Juliette, portão 09. Confio portão, azul. Azul 9905 via Juliette, portão 09. Juliette 09. Será autorizado lá fora o tráfego. Alfa, aguarde um minuto. Nada. 2709, cara, 2299. Gente, azul 4981, confirma sua velocidade indicada. Ou 2199, vai na proa de Duna. Proa de Duna, 2199. Condição de manter a velocidade até as proximidades de Duna e TAP? Afirmativo, positivo, 2199. Gente. 9-0-3-9-5-4-3-6-4-5-6. Canal 6312, essa identificação, desça para nível de voo 050 via chegada a Mário. 050 via Mário, Canal 6312. Pistão 7. Santa de 604, estando de identificação, desça 4 mil pés via chegada a Bonfim, ajuste 9098. 4 mil via Bonfim, 9098, Santa de 304. Bom dia. Bom dia, 4234, ali mantém pista no zero. Ali mantém pista no zero, para ver se está. Pés, correção, altitude autorizada 2 mil pés. Decola a partir da IRMA, Pro Norte, em coordenação com a torre, inicialmente em 1895. O transponder 5426 aciona e o controle opera em 120.8. Para o Pio Zero. Kilo Serra Lima decolou 57, 120, decimal 8, bom voo. Comandante, já decimal 8, prato para trabalho, certo? 9970, autorizado voar código. Código, está presente, já. Salvador Brown, Echo Delta Golf 71, on the way Alpha. Echo Delta Golf 71, the morning of the respect via Alpha, report before Juliet. Alpha and Juliet, Echo Delta Golf 71. Esse Serra Lima tem condições de cumprir a carta. Tem-se então livre da restrição de 4 mil pés, o quilo Serra Lima. Gente, atenção para 1.60, Autorizou 999, terça para 2 mil pés, livre das restrições, ajustado 1.0.5. 2 mil pés, livre das restrições, ajustado 1.0.8, confirme 2.99. Vigila 1.0.8. 1.0.8, obrigado. Dois, a ideal para o que quiser. Autorizado o SAG, se aposta com os caras aulas, o Ninja e do Tchau. Dois, meia, oito, cinco, Sideral. Michael, meu alfa, não tenho tráfego a reportar no setor, recolhe com o Pronost, né, posso parar do solo. Pode 4-2-3-4-0-5, controle em 2-0-8. 2-0-8, azul, 4-2-3-4. Gente, o Juliette Serra, tá me falando o tipo de equipamento? Gente, manter sobre regra de voo visual, aguarde instruções. Controle Salvador, azul 1234, bom dia. Echo Delta Golf 71, you're cleared to enter the Abraham via Juliet. After you will be Lima, Mike, Quebec, on the taxiway Quebec, you will call tower 118.5 to cross the runway, correct, to ingress the runway. Hey, we're going to see Juliet, cross area 1, Lima, Mike, Quebec, and hold tower 1895 to cross the runway. So April is the April 4, you will be taxed to the runway 17. Yeah, we'll call the report. Três, cinco, quatro, senhora. 354, senhora. 354, ciente, o Mike Romeo Alfa mantém sobre a nível visual direto destino quando possível chamada de pouso. Chamada do pouso, mais uma hora da presente. 1207, copiado, reporte nível da CTR. Porta liberando CTR, se autorizado já vai acender a 2000 conforme plano. Onde sabe subir, Zé? Condições, confirme, condições visuais nos 2000 pés? 2000 visual, cara. Gente, o Mike Romeo Alpha 2000 pés em condições visuais. Siga Juliette Serra Tango. Gente, desça para 1.510 em condições visuais, Juliette Serra Tango. Confirma a localidade que apresentou seu plano de voo. Sim. Do Serra Lima, autorizado voar direto do destino. Tente direto do destino, que é o Serra Lima. Quatro nove oito um, desça para 3.000 pés. Corrigindo o ajuste no 0 no 8. Dono iniciando o procedimento estabilizado, 2199. O 2199 complete com a torre 1 no 8, decimal 95. 2895, obrigado. Maré, pode voar ou não? O Oceaneiro 6312, senhorita. Ainda negativo, número 3 na aproximação. Acervo. Azul 4901, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Way pista 10, reposta no curso localizador. 4981, 2508, aí o procedimento é quadrado estabelecido. Juliette Serra Tango, aloque o código 0224. Autorizado ali, mantém o 7, a gente já virou o Charlie, a bota pronta.